Então, prosseguindo a nossa segunda parte da nossa conversa de hoje, nós iremos falar sobre a depressão e o autoconhecimento. E na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga qual o meio mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir às tentações do mal. Ao que o Espírito Santo Agostinho lhe responde: um filósofo da vossa antiguidade já vo-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E nos narra algumas providências que poderemos encetar de modo a nos conhecer um pouco mais. Essa frase, atribuída ao filósofo Sócrates, narra alguns historiadores que, em verdade, está esculpida no templo de Diana, no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, mas que Sócrates adotou como uma das grandes filosofias de vida que ele professava. E, na minha opinião, a questão mais importante entre as 1018 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, porque fala justamente do meio mais eficaz, da ferramenta imprescindível que precisamos utilizar para assegurar a nossa felicidade futura. E nós vamos ver que muitas vezes nossas ações aparentam algo, mas o que nos verdadeiramente move é outro sentimento. Então, no item 10 do capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, há a afirmação de que o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Nós vamos nos recordar das atitudes enérgicas do Cristo contra aquelas posturas dos homens conhecedores das Escrituras sagradas à sua época, os doutores da lei, os fariseus, porque eles estavam ainda muito envolvidos com a postura do orgulho, de acharmos-nos donos da verdade, acreditarmos perfeitos e acabados quando ainda estamos em uma grande jornada que apenas iniciamos de nosso autoaperfeiçoamento. E em Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a missão dos Espíritos no universo. Qual a nossa missão aqui na Terra? Ao que eles respondem: a missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia das leis divinas no universo. Então nós vamos ter que ter isso muito em mente, que o objetivo mesmo, principal, é o auto-aperfeiçoamento. E que é através desse auto-aperfeiçoamento que iremos, como consequência, praticar a caridade. Não que tenhamos que nos aguardar para nos tornarmos anjos para poder iniciar os trabalhos afetivos de assistência e de consolo a quem quer que seja, mas que muitas vezes olvidamos esse aprendizado em detrimento do estudo das obras básicas, necessário e indispensável, mas sem que percamos o fruto, o objetivo principal, que é o autoaperfeiçoamento. E nós não nos conhecemos. André Luiz Peixinho, vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, alguns anos atrás, ex-presidente em uma gestão anterior, médico e filósofo, revelou em um seminário em Fortaleza, no 5º Congresso Espírita do Estado do Ceará, que fez uma pesquisa com um grupo que estava fazendo caridade em seu centro espírita. Acercou-se de 40 pessoas que integravam aquele grupo, aquela equipe, e individualmente as consultou, pesquisou qual o verdadeiro motivo por que elas estavam fazendo a caridade. Daquelas 40 pessoas, cerca 25 delas, após as desculpas, as explicações habituais que imaginamos que tenham revelado da caridade, da importância do amor ao próximo, que são certamente também motivos que nos movem, André Luiz Peixinho ficou extremamente surpreso quando soube que 25 delas estavam fazendo caridade com medo de ir para o umbral.